sobreviver. Pra sobreviver. Pra sobreviver, tem que não dar falha. Sou negão, ando no fio da navalha. Chego na moral, bem, bem no sapatinho. Veja bem, mano, rap é meu caminho. Pra sobreviver, tem que não dar falha. Sou negão, ando no fio da navalha. Chego na moral, bem, bem no sapatinho. Veja bem, mano, rap é meu caminho. Então, manos, veja bem qual que é. E qual que é? Na calada só não morre quem tem fé. Presenciei vários fatos, morar na oeste é impossível manter os olhos fechados. Favela das crianças, recanto, russão. Vários malucos se atitude foram pro caixão. Pra sobreviver sem proceder é difícil. Manter a mente firme para nós não é nenhum sacrifício. Não, é foda, toda rota cola, mano, embaça. Se pôr da nossa cor, sai de campana, disfarça. A discriminação racial predomina. Na mente do PM, carniceiro louco de cocaína. Violência gera violência. Sequência de tiros é que escuto na madrugada dessa. Tô cansado, mano, no fim de tudo come pizza, somos nós os prejudicados. Pode crer, firmar, é isso que o sistema quer, esse é o plano. Não suporto se acabando, mano. Seu filho se afundando na droga enquanto os deles vão estudar na Europa. Pra mais tarde dominar, cadeia construir, impedir nossos filhos de subir. Meu Deus, me diz como será o final dos tempos. A vida não é coisa de momento. Temos que procurar cultura e informação. Pra mais tarde não cair nas mãos do cão. Basta um tropeço para se cortar. No fio da navalha temos que caminhar. Sou negão. Sou negão. Sou negão. Sou negão. Sou negão. Estrutura verbal, irmão. Pra sobreviver tem que não dar falha. Sou negão, ando no fio da navalha. Chego na moral, bem, bem no sapatinho. Veja bem, mano, rap é meu caminho. Pra sobreviver, tem que não dar falha. Sou negão, ando no fio da navalha. Chego na moral, bem, bem no sapatinho. Veja bem, mano, rap é meu caminho. TMT tem razão, preto doido em ação. DBS, preto oeste, não discorda em ação. Assim que é, estou ligeiro. Se tem farda, quer dinheiro. Se tem puta e parceiro, com certeza quer dinheiro. Se tem filho, quer dinheiro. Com dinheiro tem parceiro. Sem dinheiro é ser parceiro, não é pra mim, meu. Não sou herdeiro, dá desespero. A fome causa medo, aí não tem segredo. Fudeu, não tem segredo. O desespero já faz parte da canção. O 12, a morte faz parte da canção. Quem tem razão, já não sei quem tem razão. Se é preto, se é branco, fardado, ladrão. Lixeira aqui, cuide bem do seu pivete. Lixeira ali, esteja pronto para o teste. Filho do som, represento a canção. Para o preto, para o louco, para a puta, pro ladrão. Busco no rap o que é melhor pra gente. Produto do porão, manicômio vai à frente. Fui convidado, espero ter representado. Estrutura, negro Fábio, preto aqui tá lado a lado. Pra sobreviver, tem que não dar falha. Sou negão, ando no fio da navalha. Chego na moral, bem, bem no sapatinho. Veja bem, mano, rap é meu caminho. Pra sobreviver, tem que não dar falha. Sou negão, ando no fio da navalha. Chego na moral, bem, bem no sapatinho. Veja bem, mano, rap é meu caminho. Malandro é bamba, curte um rap, dança um samba. Na antiga era o funk, eu me lembro. Meu pai era do movimento, já faz um tempo. Black Power, Power Black, James Brown, Curtis Brown no vinil. Hoje em dia é raro, tem que resgatar. É claro, treta nos bailes sempre foi fato, mas os atos eram diferentes. Era difícil ter os doidos dando tiro pra cima da gente. Inconsequentemente, de repente, aquela mina que te alucina. Oh, musa da periferia, você piritrinca. Quando vai ver, já tá numa fria. E como vai ficar? E quem vai te salvar? Nem é bom lembrar. Crack não tinha na banca de bamba. Então um fininho para amenizar já deixava rapa pampa. Mas os malucos de hoje em dia não tão sabendo curtir. Já cola nas festas, tudo doidão. Um esbarrão já começa a discussão. Na prática só posso te dizer: é Deus por nós, eu por mim, você por você. Respeito, humildade, proceder tem que ter e exercer. Respeito, humildade, proceder tem que ter e exercer. Pra sobreviver tem que não dar falha. Sou negão, ando no fio da navalha. Chego na moral, bem, bem no sapatinho.